Call it up. 157, established book alliances on a 10. Air Portugal 157, complete approach. Contact and out power 118, small 6. 118, small 6, continue approach. Air Portugal 157. Salvador Tower, muito boa noite, Portugal 157, established local lines, runway 107 nautical miles out. Portugal 157, I have in fact on final QNH channel 014, check landing gear, sir. Landing gear is coming down at Portugal 157. 157, you're clear to land runway 10, wind is 180.07 knots. The threshold is displaced in 90 meters, Portugal 157. Clear to land the runway 10, and we copy the 90 meters display threshold, Portugal 157. Senhor, táxi aprovado, ponto de espera pista no zero, ajuste no 014, ponto de espera pista no zero, torre 18, decimal 612, até 3152. Intersection to your right, then taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet to gate 11, sir, hold short of Juliet. Next to the right, then Alpha, all short of Juliet. Gate will be 11, Portugal 157. 3, zona 52, ponte para pronto. Senhor, eu estou ouvindo o senhor, a transmissão do senhor está muito baixa. Por gentileza, cheque o equipamento. E agora, senhor, como copiar? Agora 5x5, senhor. Tem autorizado alinhar e decolar pista 10, TAN 3, zona 52, o vento de 200 graus, 07 nós, zona 0 no 4, ajuste. Alinha e decola no 0, TAN 3, zona 52. Report call 157, please sir, stand by on the transponder. Our transponder is on standby, Portugal, 157. Roger, sir, then you're clear taxi via Alpha and Juliet, 1011, Portugal 157. Alpha, Juliet, 1011, Portugal 157. Uno 52, decolado ao 08. Chama agora o controle de Salvador, 19.8, senhor, tem um bom voo. 19.8, obrigado, boa noite, 3152. Boa noite, 747 DevJet, informação Alfa. Autorização para Guarulhos, 347. Obrigado, 340 para Guarulhos, senhor. Por gentileza, a informação em curso é a Alfa, monitore 18.612 para cópia, o objeto 6747. 18.6 para cópia, cliente da Alfa, 6747. O Caracaju sobe 310. 310, está 3152. Objeto 6747, pronto para cópia? Objeto 6747, Salvador para Sierra Bravo, Golfo Mil, nível de voo 340, aprovado pelo Whisky 50. Decola da pista 10, com curva à direita, saída da L, transição de NER. Controle 19.8, aciona 5107-6747. Autorizado 340, do Whisky 50, zona da décima curva direita da Eldiner, 19.8, aciona 5107-6747. É possível, senhor, alguma chance de irmos por dentro pela 58? Eu vou tentar recoordenar com o centro, senhor. A princípio, o seu cotejamento 5107 foi correto. Aguarde para o novo contato com o centro para recoordenação da aerovia. Muito obrigado, assunto. Aracaju, tá 3152. Aguarde. 3152, manda Aracaju, Recife, 12685. 2085 Aracaju, obrigado, uma boa noite. Confirma, por gentileza. Chamou o 605? Negativo, senhor. Controle, Salvador, boa noite. Tem 3305, ciente da X-Ray. Passa 190 para o 110. Só identificação, vou e toque 050, 3305. E vou a toque, solicito a RNAV da 90, se possível, vou a produzir a Vitor 366. Somente vou na produzir a Vitor 3. Pode vá na produzir a Vitor 366, descendo para o 040. 040, 366 na prova, obrigado. Controle de Salvador aqui, ele corre de amor. Bom, 3178, boa noite. Ação de identificação. A chegada à maré, desce ao 050. Será o número 2, segredo tráfego da companhia. Recife 50. Correto, ele vai tentar entrar em contato com o Centro Brasília, vai nos voltar a ligação, mas muito provavelmente é somente por isso que 50. Se for depois dos 10? Se for depois de 1 e 10, a prioridade é 58, senhor. Ok. Gol 1604, pronto para cópia. 604. 1604, Salvador para Serra Brava, Foxtrot, Zulu, Fortaleza, nível 330, autorizado. Abre Zulu no 9. Decolagem da pistão no 0. Primeira curva à esquerda. Saída Momo. Transição Frote. Controle 119, decimal 8. Aciona 5110. Gol 1604. 330, Fortaleza atualizado, depois do Lu, 19, decolada 10, esquerda, subida mão, transição front, 98, controle 5110, U, transponder, gol 604. 5110, acontecimento correto no 604. No portão 2, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Formarei, obrigado. 060 para 040, TAM 3305. O TAM 3178 tem pessoal o ILS? É, senhor. Dois rumos para o ILS, da variável 3178. Estamos para 210 nós, será o número 2, até 4 mil pés com 1014. 4.014, 210, estou pedindo. TAM 3305 para 2.500 pés, autorizado final do procedimento. Foi estabilizado 1014. 1014, 2.500, formulário estabilizado 3305. Salvador é o gol 1604 no gate 2 para o Fusca. Autorizado, time táxi. Então, gate 2. Paulo Salvador, TAM 3655. Senhor, TAM 3655. 3655, a informação em curso é Alfa, chame 118.6. 18.6, obrigado. Salvador 3178, a visual com colega na frente. Totalmente visual, satelizado 2010. Dois localizadores, 2000 pés, 1014, 3178. 2000, comandando Lock, 3178, chama 2000. Ficou de coordenar com Brasília, pra ver se era possível, mas por enquanto permanece no TAM, ok? Vou coordenar o 360 para o 3655. Tá, o canal 380, ok? Sim, tio. Autorizado, RNAV 3305. Complete campanha 118.6, 3305. 18.6. Salvador, boa noite, 3305 da TAM, 372, baixou e travou. 3, 3305 da TAM, autorizado pouso pista 10, 190 graus, 08 nós, cabeceira 1-0 deslocada a 90 metros, sinalizada. Gente, obrigado, eu pouso 1-0, 3305. 1-604 para o táxi, com 81 no POB, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Recife. Autorizado até o ponto de espera da Charlie, mantendo o ponto de espera, aguarda instruções para alinhamento. O ponto de espera, gol no 604. Aguarde um instante. Estabilizado, retinho, 3178. Dizendo 78, localizador, completa aproximação e redução, chame 2, 186. 186, até daqui a pouco, 3178.